galerinha aqui do PWB. Estamos aqui com um podcast novo que se chama Por Fora do Backstage, acho que é esse o nome. E a gente vai tratar de assuntos diversos, tipo televisão, música e tal. E pra começar, o assunto de hoje é uma coisa que marcou a infância de muitos, acredito eu: Chaves e Chapolin. Vamos apresentar os primeiros participantes. Minha participante é o cara que grava todos os podcasts pra gente, edita e não cobra nada por isso. A controvérsia. Não cobra nada por isso. E quando joga CS, mata todo mundo na faquinha, menos eu. É o grande... Ainda é o grande Apocalipse. Dá um abraço pra galera aí, Apoca. Salve, galera. E as pessoas boas devem amar seus inimigos. Amém. E o próximo participante é um cara que sempre joga CS também, é um vício. E é o piloto do Usina Virtual, grande Florista. E aí, Florista, manda um abraço pra galerinha. E aí, galera, tamo junto. Falar de Chaves é sempre um privilégio. Marcou a minha infância, minha adolescência, minha juventude e com certeza vai continuar marcando a minha vida. Depois Eu senti uma lágrima escorrendo dos olhos aí. Depois desse depoimento emocionado do Florista. Mas até mudou, cara. Depois desse depoimento emocionado do Florista, vamos pra ele, que sempre ri no podcast, começa a gravar e dá risada do nada. Aquele que acha que joga CS muito bem. Tadinho. É aquele que acha que o server dele não dá lag. Tadinho. É o grande Guilherme Faraco. Manda um abraço aí, Faraco. E aí, pessoal, a vingança nunca é plena. Mata a alma envenena. Como já dizia o seu Madruga. Muito bem. Então, pra começar aqui, falar sobre Chaves e Chapolin, falem quais são os seus personagens favoritos aí, de cada um. O meu é o Kiko. Por quê? É, porque eu acho que ele era sempre o que mais se destacava, era o mais engraçado, sem contar da bola quadrada, né, que virou uma obsessão. Você já teve uma bola quadrada? Não, nunca tive essa oportunidade, mas tô esperando, né. Entendi. Bom, o meu personagem favorito é o Chapolin, né, mano? O Chapolin, ele é o super-herói que todo ser humano normal queria ser. Certeza. Cara, eu concordo com o Faraco, o Kiko, ele é um dos que mais se destaca, mas o meu personagem favorito é o seu Madruga. Acho que depois da morte dele, o Chaves até perdeu um pouco a graça. Então, falar o meu agora. Meu personagem favorito é o seu Madruga também. Não sei porquê, cara, mas quando eu assisti a Chaves, eu só via pra ver ele, velho. Ele batendo no Kiko, no Charles, apanhando a Dona Florinda. Madruguinha. E também ver a velha bruxa 71 dando em cima dele, né, cara? Que era uma história à parte. Era hilário. Não, era porque acabou, ela morreu, né? Os dois morreram. Mas... Não, mas eu falei era. Não, eu sei, eu me corrigi depois. Ah. Mas quais são os episódios que mais marcaram vocês? Que mais marcou, assim? Acapulco, com certeza. Acapulco, sem dúvida. É, cara, Acapulco. Com certeza foi um episódio muito bom. Sem contar que nesse episódio marcou a saída do Kiko do seriado, né? Sim. Foi E vale relembrar também que a música que canta no final é em homenagem ao Kiko. Como a maioria sabe. Foi bem lembrado, foi um episódio muito bom. Essa imitação enfadonha do Kiko feito pelo Faraco não foi muito boa. Até porque eu imitei o Chaves, né? É verdade. Eu confundi, mas beleza. Mas eu acredito que o Ramon tenha errado sem querer querendo. É, sem querer querendo. Agora, vamos fazer um comparativo aí. Qual vocês gostavam mais, o Chapolin ou o Chaves? Cara, eu acho que o Chaves foi o que começou Chapolin. Tudo, né? Ah, eu preferi o Chaves também. Eu acho que a história do Chaves era mais interessante. Apesar que a do Chapolin também era muito engraçada. Só que ficou mais marcada o Chaves, até por ter alguns personagens que não tinham no do Chapolin. Jura? Mas é verdade isso. É porque os personagens do Chaves todos foram marcados, né? O do Chapolin basicamente só ficava Chapolin. Desde o Godinho até o Chaves, cara. Até a Elizabeth. Lembra da Elizabeth? Aham, Era a menina que só tirava nota alta. uhum. Lembro. É. Que ela só é citada uma vez no chat. Pois é. Já que estamos falando disso, desses assuntos assim, o assunto mais polêmico, cara, que envolve Chaves no Brasil, que são os episódios perdidos que o SBT não exibe. Tá passando no E Cartoon Network agora. que saiu uma notícia que agora que o SBT tá completando 30 anos, eles vão prometer passar esses episódios no perdidos no SBT. Vocês acham disso? Eu acho que é uma mentira sem tamanho. Mas é o Cartoon Network não tá transmitindo alguns? Tá transmitindo sim, mas nem, né, assim, muitos episódios que eu nunca vi no SBT, o Cartoon tá transmitindo. É. Então. Inclusive, eu baixei alguns episódios e a qualidade tá muito boa. Então, porque assim, sempre rola aquela briga com o SBT porque eles cortam episódio e tal. Vale lembrar também, cara, que Cartoon Network não é todo mundo que tem, né, cara? Não é todo mundo que pode esse episódio que não passou no Brasil ainda. Então, só esses É exemplos para isso, né? dessa. Para isso que existe a internet. O lance dos episódios perdidos é muito tenso, velho. Porque o SBT passava alguns episódios quando eu era moleque que já faz tipo uns 10 anos que eu nunca mais vi, sacou? Eu gostava muito de alguns episódios quando o Seu Barriga ia cobrar aluguel e o Seu Madruga arrumava alguma coisa, arrumava uma treta e o Seu Barriga pulava em cima do Seu Madruga, jogando ele no chão e ele ficava da finura de um papel. Era Nossa, bizarro. cara, eu lembro, velho, eu Esse lembro. episódio passou uns dias desses, sim, cara. Mas não é esse que tá, não é um episódio só, são vários episódios. O SBT parou de passar Entendi, esses episódios. entendi. É porque antigamente o Chaves era como se fosse uma série, né? O Verdade. episódio não dava sequência ao outro, né? Uhum. Hoje em dia o SBT passa os episódios tudo fora de ordem. Avulso. Exato. Que não Então, interfere nada, né? Porque todo mundo assiste do mesmo jeito. se bem que no Cartoon também tem muito episódio. Os episódios estão passando assim, Repetidos. avulso, avulso, avulso. Não, Não mas tá, tem, eu já, tá tendo muitas repetições também. tem porque é aquele negócio, né? Passa todo Cara, dia. Não o tem. Chaves é repetitivo há 25 anos, cara. Sei lá quantos É. anos passa no Brasil. Então, mas reza a lenda, cara, que o SBT perdeu esses episódios no incêndio que teve no antigo teatro SBT, cara. Eles alegam isso. Que foi um incêndio que acabou queimando as fitas do Chaves. Pra mim é tudo mentira. É, pra mim também é, cara. Pra Tudo mim. mentira. Tanto que tem muito episódio. O Cartoon tá passando os episódios que o SBT. Alguns episódios que o SBT não passou. E eu tenho prova que eu tenho alguns episódios no computador. O SBT não passou. E alguns que o SBT parou de passar há muito tempo. E a dublagem é a mesma dublagem do SBT. Sacou? Eles estão usando a mesma dublagem. Não estão usando aquela. É aquela dublagem clássica, não estão usando aquela dublagem com o Chaves com a voz do Faraco. O que é escroto pra caramba, né, cara? Demais. Eu prometo que o ano que vem Terá 12 meses. Terá 12 meses. Fica quieto, Chaves! Caramba! Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, Seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas Seu Madruga é boa gente e assim vive contente, sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente Seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, Seu Madruga, o milionário, agora quebrou o galho. Não, vocês sabem alguma curiosidade, cara, do seriado. Eu Vamos, sei. cara, eu sei algumas curiosidades. Por exemplo, a dona Clotilde, a famosa bruxa de 71, ela foi Miss México. E ela Até que tem um episódio que fala do Miss Universo mesmo, que ela fica dançando lá como se Verdade. fosse, estivesse no concurso e tal, né? E tipo, Seria referência a virou. isso. Ela era muito gata. É sério? Ela era muito gata. É É. sério, tem tudo. Você tá falando, cara, eu vou acreditar. Se eu Fala aí. fosse o seu Madruga, eu ia falar sim. O seu Madruga Qual ia até. outra curiosidade também é que você ia que falar? a cidade de Tangamandapio realmente existe no mapa, é uma cidade mexicana, hein? Outra coisa é que... Aquela foto é bem melhor que Batatais. Nossa! Por que não é melhor que Batatais também? Outra cantando. Coisa é que a dona Florinda foi casada com o Chaves. Ela é casada. Ela é... Não. A curiosidade acho que é o contrário, que ela namorou com o Kiko, largou do Kiko pra ficar com o Chaves. Isso. É. Ela vai em quem tem mais, né? É lógico, cara. Ah, lógico, pô. Isso aí já é das antigas, já, né? É bem que o Kiko era mais galã, né? Muito mais, né? Com aquela bochecha de bodega. Melhor que o Chaves, né, cara? Bom, falar uma outra curiosidade, cara. É que o Godinho é irmão do Chaves, cara, na vida real. Sério? É verdade. Ele era irmão do Chaves. É irmão do Chaves, cara. Isso eu não sabia. Eu acho que o melhor que... Não, uma das coisas mais engraçadas do Chaves era que toda vez que ele ia falar um verdadeiro nome dele, alguém interrompia ele. Vocês lembram disso ou não? Vocês lembram disso ou não? Aham. Uhum. Isso é fato. Meu nome... Não chama o Chaves, meu nome é... Daí alguém chamava ele. E tem um episódio que acontece que é muito engraçado. Que ele diz que ele não mora no barril, e ele diz onde ele mora, e diz que não mora sozinho. E sempre alguém pergunta pra ele quem é que mora com ele. E na hora que ele vai falar, ele é interrompido. É. No original, no México, o nome do programa é Chavo del 8, né? Que é o garoto do 8. E hoje seria a casa que ele mora na vila, né? Exato. Só que aí no Brasil... Eu não sei porquê, foi traduzido para Chaves, como sendo o nome dele. É normal. Não, se bem que é porque chavo, lá no México, é uma expressão para criança, sabe? É uma expressão como se fosse a gente chamar alguém de moleque aqui. É, entendeu? Sim. Uhum. Aí, muitas vezes, no original, chamam ele de Chavito. Ou então de Chavo, só. Nunca falam pelo o nome dele. É, o nome dele, real, nunca foi dito no seriado, né? Não, eu acho também uma curiosidade que acho que todo mundo sabe, né? Pelo menos quem assiste Simpson sabe, que aquele abelhão foi inspirado no Chapolin Colorado, porque o criador da série, Matt Groening, é fã do Roberto Gomes Bolanhos. Exato. É que o abelhão é inspirado no Chapolin Colorado. Eu, pra falar a verdade, nunca vi Simpsons, então... Não, eu já vi, mas eu já vi, só que eu não vi frequentemente. Caramba. Então, eu não sei quem é o abelhão. Você viu, mas não viu. Mas eu não sei quem que é esse abelhão aí, não. Entendi. Nossa, cara. Mas se ele picar, aí sim. Eita, nós, hein? Uma vez, cara, eu li uma história de saída do Chaves que naquela época ela não tinha, tipo, os caras viajavam de busão, né, pra ir pra cidade fazer, pra se apresentar e tal. Bons tempos. Daí, eu li que o busão pra um lugar, entrou um moleque e vendia bala, tá ligado? Esses moleques que pede bala, essas paradas todas. Uhum. Daí, ele viu o Chaves, né, e ele reconheceu. Daí, tipo, o moleque tirou as moedas do bolso e falou isso aqui, ó. Tô essas moedas. É pra você comprar uma sessão de presunto. Eu vi essa história também. Tá ligado? Eu vi isso quando ele veio no Brasil. E ele contou essa história no programa de TV do SBT. Você viu que tem isso, cara? Como que é... Como que pode uma criança, velho? Falar... É. Dar do bolso dele pra ele comprar uma sessão de presunto, velho. Pois é, né? Eu também fiquei sabendo dessa história. É foda. Que bonita sua boca, que roupinha muito louca, nela é tudo remendado, não vale nem um centavo, mas agrada quem olhar. Eu sou famoso. Qual que é o seu bordão favorito do Chaves do Chapolin? Eu posso começar com o meu? Pode. No Chapolin, palma a palma, não criamos cânico. Essa é demais. E siga-me os bons. Siga-me os bons é clássica, né? Clássica é demais, cara. Agora do Chaves, sem querer querendo, também é excelente. fez sem querer, querer. Bom, qual que é o seu... do Chapolin, o meu bordão favorito do Chapolin é o silêncio, silêncio, silêncio, minhas anteninhas de vinil estão detectando a presença do inimigo. Bom, e no Chaves, o favorito do Chaves pra mim, o... Conta tudo pra sua mãe, Kiko. Foi igual, cara. E o seu Fará, qual que é? É, do Chapolin é Siga-me nos Bons. E o Chaves, poucos vão lembrar, né? É, mas... Pelo jeito, eu acho que você tá inventando, né? Mas eu também acho, mas beleza. Bom, vamos em frente. Assim que ele parar de rir, é claro. É assim, né? Desde fala. Ué, agora que eu percebi, cara, a risada do Faraco parece aquelas risadas falsas do Chaves, tá ligado? Quando acontece uma piada e coloca aquelas risadas. É. Ah, mas agora eu vou falar a frase. A frase é que muito não deve vai lembrar. É assim. Fala logo, professor! Pera. Fala logo, professor Girafa! Eu acho que tem um Pinhonho falando, né, cara? Não Chaves, mas beleza. É que me escapuliu. É que me escapuliu. Porra. Gente, é paciência com ele. É. E eu gosto também daquela, Kiko, conta tudo pra família, é bem legal também. Eu acho que já falaram, mas beleza. Vale lembrar também, cara, que tem um episódio em que o Chapolin apareceu no Chaves, cara. Verdade. Foi muito, muito tosco esse episódio, cara. Cara, eu não, puta, eu curti demais esse episódio. Eu também, cara, achei bacana, cara. Eu achei tosco. Eu lembro, não sei o que ele pediu ajuda, cara. Desculpa. Ele surgiu no barril do Chaves, cara. Do nada, tipo... Apareceu o Chapolin do barril do Chaves, velho. Demais, demais, demais. Eu me lembro, legal, ele comendo o botão de camisa pensando que era bolacha também, né? E vocês lembram do Seu Furtado? Lembro, cara. Do primeiro... Seu Defumado? Eu lembro. Que ele foi o primeiro episódio, fumado? Não foi? Não, cara. Não, acho não foi. Que já era, já tinha um tempo já quando você já tinha. Tanto que no final ele deu até dinheiro pro Chaves comprar o lanche. Não, não, não, ele deu. Não. Deu sanduíche pro Chaves. É, foi mesmo. Que aí turma com o Chaves ser ladrão, que ele sai da vida aquela trouxinha de roupa. É, e todo mundo fala ladrão. Aí a dona Florida, seu ladrão. Aí a dona Clotilde, seu ladrãozinho. É, muito interessante. Eu vou falar uma coisa, cara. Isso foi verdade. Quando eu assisti esse episódio, eu vi ele indo embora com a música triste, velho. Eu chorei, cara. Oh. Eu chorei, mano. Oh. Eu quando vi esse episódio, também chorei. Quase me joguei na ponte. Oh. Então, eu vou comentar dois episódios aqui, cara. Acho que nunca passou no Brasil. É um que é o Primo do Seu Madruga, Seu Madroga. Então, vocês conhecem, vocês viram esse episódio já do Seu Madroga? Então, ah, sim, esse daí sim. Foi um episódio que eles tentaram substituir o Seu Madruga após a morte dele, né? Na verdade, eu vi, chegou a passar na televisão, passou no SBT umas duas vezes, passou no SBT há muito tempo, aí, é um episódio... Que o próprio Seu Madruga tenta imitar alguns bordões do Seu Madruga, sabe? Eu acho meio tenso. É, então, o cara querer imitar o Seu Madruga, que praticamente se tornou uma lenda lá, não ia dar certo, né, cara? Pois é. É a mesma coisa que tá acontecendo com o Charlie Sheen, né, sendo substituído agora. Ah, cara, Isso daí pode ser um tema pra um outro podcast. É, E também tem outro episódio, cara, não sei se passou no Brasil ou não, é que o Seu Madruga casa com a dona Clotilde, cara. Cara, eu vi isso daí no YouTube. Os dois se casam. Então, esse episódio é o seguinte, eu vi esse episódio na íntegra. Não é o episódio, não é que ele casa. Ele aparece o casamento dele, mas é um sonho do Chaves, saca? O Chaves sonha que o Seu Madruga tá casando com a dona Clotilde. Aí enquanto ele tá casando, aparece a Chiquinha chorando pra caramba, aí eles vão entrando, assim. É bem engraçado. Mas esse episódio com certeza no Brasil não passou. eu vi esse episódio no original, em espanhol. Né? Uhum. É bem engraçado também, é engraçado. Tem muitos episódios que foram mais engraçados em espanhol do que em português. Fizeram dublagem, é. Pois é. Assim, e sem falar nas inúmeras regravações de episódios que eles fizeram. Isso, né? Isso, eu ia falar disso agora. Episódios. Nossa, tem. Eu achei, pra mim, o mais engraçado que eles fizeram, não teve a segunda versão em português. Foi nem a segunda, foi a primeira, só teve a segunda, foi a festa da Boa Vizinhança. Nossa! Eles fizeram. A primeira festa. A primeira... Vai o cão arrependido! A primeira versão, o Chaves tá com uma roupa amarela, não é isso, cara? Meio amarela a camisa até dele. Isso, a... e ele. Não, acho que a camisa amarela era do São Madruga, não é? Mamãe querida! Não, cara. Chaves mesmo. Chaves, né? É. Mas é bem engraçado, cara. Eu vi, eu achei. Pô, as piadas são. Assim, é bem, bem legais. Eu gostava de ver na época, porque na época eu tava fazendo o curso de espanhol, eu achava muito. Muito legal ficar vendo os episódios tudo em espanhol. Mamãe querida. Kiko, Kiko, ra, ra, ra. Quero ficar assim, me deixa louco. Quero ficar assim, me deixa louco. Kiko, Kiko, ra, ra, ra. Quero ficar assim, me deixa louco. Agora vamos falar do tema que o Fraco acabou colocando em pauta, que é as redublagens do Chaves. É famosas no YouTube, né? Isso. Quem nunca viu o Chaves de Maconheiro, né? De Madruga Maconheiro. Eu tô lendo... Não, pode falar. Não, então, é muito foda, né? Pronto, isso era tudo que você tinha pra falar. Eu tava vendo... Não, nosso tema agora. Eu tava vendo num site aqui, cara, ó, umas curiosidades. Uma entrevista que ele teve em 99, o Chespirito, que é o Chaves, contou que o Pelé, cara, tinha interesse em levar o Chaves e a galerinha toda pro cinema. De acordo com o Chaves, o convite não foi feito através de uma ligação telefônica. E ele não aceitou. O que vocês acham disso, cara? Será que ia ser bom levar o Chaves pro... Não. Pro cinema? Não. Seria horrível. Porque, assim, é uma parada meio atípica de fazer, porque você fica imaginando os personagens como eles eram, sabe? Fazer isso agora... Não agora. Naquela época, em 99, não, tipo, a entrevista foi em 99, mas surgiu muito tempo antes. Então, não, mesmo assim, eu achava que... É, em 99, o Chaves já não tava mais sendo gravado, né, cara? Não, cara. A entrevista foi em 99 que ele contou isso. O ano que surgiu o convite, não sabe qual foi. Entendeu? Mas, então, o Chaves, Apoca, ele voltou a ser gravado acho que foi em 99 ou 98, se eu não me engano, quando eles começaram a fazer o Clube do Chaves. Isso. Eles já eram bem mais velhos. Mas ainda assim, eles conseguiram fazer muitos episódios de Chaves na escola, fazer muitos episódios com o Jaiminho Carteiro, sabe? E, só que ficou meio fraquinho o negócio, não enganjou muito, né? Eu posso estar enganado, mas ou esses episódios chegaram a ser transmitidos no SBT uns anos atrás? Eles passaram, assim, nesse Clube do Chaves, quando começou... Quem começou a transmitir na televisão, na TV aberta, foi a CNT. A CNT passava o Clube do Chaves. Aí tinha vários quadros que eu achava até alguns mais engraçados do que o próprio Chaves, por causa da galera já estar meio desgastada. Mas esse Clube do Chaves, depois de um tempo, foi parar no SBT. Né? Aí tinha... Chegou até o episódio do Chaves bem. É, e tinha muito. Se você procurar na internet hoje, você acha muitos episódios do Clube do Chaves, saca? E eu acho. Chapolin é um. Achei algum bem mais bacana. Gordo, né? E outro de filme, né, mano? Eu ouvi e vi uma mulher dizendo que ele já estava fechado o contrato para gravação de um filme do Chapolin, sacou? A previsão para lançar. Era 2012. Aí eu já não sei se essa informação procede ou não. Eu também ouvi. Eu também ouvi falar, mas não sei se é verdade ou não. Agora vamos falar, cara, de um assunto, acho que é mais recente sobre o Chaves, que é a série de desenho animado que lançaram do Chaves. O que vocês acharam do desenho do Chaves? Eu não gostei, eu achei... Olha, o desenho ele é até bem feito, mas o... eles tiraram alguns personagens importantes da série, cara. Por causa dessa briga toda que tem entre Chiquinha e o Chaves, ou Kiko e o Chaves, e acabaram deixando de fora a Chiquinha do desenho, né? Aí fica chato, cara. Não tem graça, assim. É verdade. É. Acho que vamos falar mais sobre dois tópicos aí. Foi que quando o Kiko veio pro Brasil, ele deu uma bola quadrada no Pânico. E quando o Tom Barriga veio pro Brasil, eles deram um cheque com 14 meses de aluguel pago pra ele. Ah, e teve duas aparições do Kiko. Ele indo no jogo do São Paulo e indo no programa do Ratinho também. Sim, o São Barriga também foi no Ratinho, acho, né? Não. Foi. Foi mesmo. Mas eu acho que o mais emocionante, cara, foi quando... Pra quem não sabe, né? O Seu Barriga e o Seu Madruga eram vizinhos no México. Uhum. Então, quando ele recebeu o cheque dos 14 meses de aluguel, o cara se emocionou totalmente, cara. O cara quase... Teve um infarto. Morreu chorando no palco lá. Então, acho que foi muito emocionante, cara. Porque... Assim, eu acho assim muita parada interessante que muita gente... vê de Chaves e muita gente não sabe, né? Chaves e Chapolin, né? Tem muito mais curiosidades, assim, sabe? Que é muito... Assim, é até interessante, né? Saber, né? Tipo, a ideia do Chapolin, quando ele foi criado, ele é um inseto, saca? Ele é um homem... É tipo um homem gafanhoto, sacou? Tem o Homem-Aranha, Spider-Man, tem o Batman, que é o Homem-Morcego, e a ideia original do Chapolin é que ele ia ser um homem gafanhoto. Por isso as antenas que ele tem na antenas de vinil. Olha, eu lembrei de um episódio agora, cara, do Chaves. Que o Hector Bonilla participa do Chaves, cara. É um episódio clássico também esse. Sim. Também. Que o carro dele quebra lá perto da vila. Ele entra pra pedir ajuda e tal. Hector Bonilla é foda, cara. Hector Bonilla. E quem sabe ainda é esse Seu Barriga? Pera aí. Que eu acho que tá no mesmo site que eu acho, cara. Pera aí que eu vou te falar. Calma. O endereço do Seu Barriga. Não, eu vou achar, cara. Calma aí. Mora na rua Baleia, esquina com... Aqui, ó. Mora na rua Baleia, esquina com a rua Cachalote, na Vila dos Elefantes. Você também é um 7 kg, cara. O sanduíche da paz! Você sabe o que é um cachalote, velho? Oi? Você sabe o que é cachalote? O que é cachalote? Cachalote é um peixe. É um peixe muito grande. Ele é tido um peixe em extinção. Ele é um peixe muito grande e ele chega a se assemelhar com a baleia. Mas ele não é a baleia, sacou? Tamanho o peixe, muita gente confunde o cachalote com uma baleia. Agora, cara, vamos falar sobre as músicas que o Chaves cantou, que o Nego cantou. Sua roupa. Qual é a sua música? Tá bom. Não precisa me atrapalhar como eu tô falando. Não, qual precisa que é a sua música favorita do seriado? Ah, que roupinha muito louca. Qual são as suas músicas favoritas? Que roupinha muito louca. A minha é aquela... E vale lembrar qual que é a sua favorita. Pois não. Então. Qual que é a sua música preferida do Chaves? Outra vez. De noite seca. Alguém aí sabe tocar essa música no violão? E vale lembrar, cara, que a música que bonita... Eu não sei, cara. Ninguém sabe essa música toda. E também vale lembrar, que eu acho que é uma curiosidade também, que a música fala com o cantor que bonita sua roupa, na versão em espanhol, é que bonita vizinhança. Traduziram pra que roupa no Brasil vai ficar melhor. Tem... Mas em espanhol, que bonita vizinhança. Mas tem um episódio no SBT, tem um episódio no SBT que eles cantam que bonita vizinhança. Eu já vi. É mesmo? Episódio, traduziram? Que eles cantaram, traduziram certo? Que bonita vizinhança. Você jovem ainda. Amanhã velho será. A menos que o coração suspende a juventude que nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos. Galerinha, aqui já falamos tudo sobre Chaves e Chapolin. A gente vai encerrar por aqui esse podcast. Eu quero que cada integrante, por sua ordem de apresentação, deixe sua palavra final, por favor. Cara, Chaves é o que há e vai continuar sendo. Ele não tá aí há 25 anos passando na TV brasileira toda. Adeus. Beleza, vai lá Florista. Grande despedida, vai lá Florista. Vocês não vão com a minha cara, como diria o E eu ainda quero uma bola quadrada. Então, galerinha, abraço pra todo mundo. Eu acho que é um falaco. Eu tenho duas aqui, mas não é quadrado, cara. O que será que ele quis dizer com isso? Você tá oferecendo? Quis dizer com isso. Não, o papo tá falando. Então, eu acho que... falar uma coisa aqui pra encerrar, que é fato, acho que pra quem gosta de Chaves, que pode passar 50 vezes o mesmo episódio, a gente vai 50 vezes as 50 piadas repetidas. Então, um abraço pra todo mundo aí, até menos o próximo. Duca, né? Menos o Duca. Menos o Duca. Até o próximo podcast. Valeu. Falou. Valeu. Quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu até que chegou a aurora e nos surpreendeu. As estrelas se semelhança, boa noite, meus amigos, boa noite, vizinhança, prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais. Pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes mais. Quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu até que chegou a aurora e nos surpreendeu. As estrelas testemunham amor e semelhança. Boa noite, meus amigos, boa noite, vizinhança, prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas, muitas vezes mais. Boa noite, dona Florinda. Até amanhã, sua barriga. Tenha bons sonhos. Professor Grafales, boa noite. Boa noite, dona Florinda. Boa noite, papaizinho lindo. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, vizinhança. Olá, galera do PWB, começamos aqui um novo estilo de podcast, né? O Caralho! Ele quis dizer backstage. Agora vamos esperar uns 5 minutos até ele parar de rir pra apresentação seguir em frente. Eu não vou cortar essa parte. Mas, gente, esse novo formato é um podcast muito mais animado e divertido. O Faraco não para de rir, cara. Aí você corta essa parte. Não, não vou cortar, cara. Eu te juro, eu vou deixar. Ah, não, cara. Vai, segue em frente. Começamos o... Cara, ele começa e para, bicho. Raclete, tomada 2. Silêncio no estúdio. Pô, cara, não vai deixar pra amanhã, viu? Não vai sem nada hoje. Tá. Ai, meu Deus. Saúde. Deixa eu respirar. Tá, vamos lá. Olá, galera do PWB. Começamos aqui mais um podcast, só que não é o podcast do PWB. Peraí. É ou não é? O Florito tava aqui. Olá, galera do PWB. Esse não é o podcast do PWB. Não é. Cara, puta que pariu. Faz o melhor podcast de todos, cara. Em 2 minutos não saiu nada aqui. Pegadinha do malandro. É. Tá. Vamos lá. De novo. Deixa eu respirar. É que deu, tá dando um branco na hora de falar o nome do podcast. Ai. 3, 2, 1, já. Vai. Olá, galera. Pariu, cara. Você tá rindo do quê? Puta, bicho. É que o Florinho tá falando. De novo. Vou botar o microfone de novo aqui, pra não botar contra mim. Não, tô zoando. 3, 2, 1, já. Vai, cara, tá seguindo. Olá, galera do PWB. Começamos o... Então, Sara, só pra vocês terem uma ideia, essa já é a sexta vez, né? Ai. Será que eu que vou ter que apresentar essa porra aí, cara? De novo. 3, 2, 1... Só ele pensa que tá cortando, porque tá rodando até agora, velho. Só ele pensa que tá cortando. É, exatamente. Ele que fala, vai. Vai. Nossa. Última tentativa, se eu não conseguir, é o Ramon. 3, 2, 1. Croquete. Croquete, cara. Puta, mano. Vai, eu vou apresentar essa porra. Não, vai. Agora cancela que eu vou fazer o bagulho, certo? Calma aí, deixa eu parar. Você tá criando um monstro. Vai. Então, a galerinha do PWB, vamos aqui com o... O galerinho do PWB, vou começar com o podcast aqui, que se chama Backstage do Wrestling. Estão tentando fazer eu rir, mas não vão conseguir não, pode ficar sossegado. É verdade, e esse podcast a gente vai comentando notícias. É por fora do Backstage. Eu falo como eu quiser agora que eu tô apresentando. Não, mas o beleza? Nome... É isso aí, mandou bem. Rafael e o Ramon também, cara. Quem apresenta é que define. Beleza? Tá bom, vai. Depois a gente vai ler notícias que não tem nada a ver com essa, então vamos começar aqui, ó. Clarissa Riquelme, que eu não gosto dela, que é os peitolas grandes, né? Nervosa, Clarissa Riquelme. Você não peitolas gosta grandes, dela, eu falei, cara. Eu gosto, eu perguntei quem não gosta dela, perguntei. Ai, porra, eu cheguei errado, cara. É que foi um susto. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu bem errado, ó. Tá. Sofrendo, ó, Larissa Riquelme falou que engordou 10 quilos, cara, comendo hot dog e chocolate. Sei lá disso daí, cara. Eu queria ser o hot dog. Eu como ela. Ah, tu queria ser comido. É. Que bonito. Muito engraçadinho da sua parte. Nossa. Agora você se sente firmeza na tua homossexualidade. Sim. Pronto, esse é meu comentário. Mas é uma bandida mesmo, né? Isso é uma bandida louca. Ei, caralho. Eu também. Ai, puta que pariu. É a próxima aqui, ó. Cruzeiro derruba a invencibilidade do líder Corinthians. O que vocês acham disso aí do Corinthians perder? Uma merda. Excelente. Milagre, né? Como vocês podem ver, comentários super construtivos sobre as notícias. Não, vou falar a verdade. Vamos lá. O Corinthians é o melhor time do Brasileirão. Isso já é uma... Você vai tá falando essa merda aí e eu vou embora. Tá, continua, vai. A próxima notícia, cara. Não tem nenhuma notícia boa aqui, cara. Vai esperar por quê? A garota passa 22 horas por dia dormindo. Ó, irmã do Duque, hein? Irmã do Duca. Deve ser irmã do Duca. Eu vou entrar ela, no site. Ela, prometida verdadeira, passa 22 horas por dia na cama. Ó, aí esse anime, hein? É, mas dormindo. Na cama. Dormindo, porra. Dormindo não tem como, né? Não, Ramon, o interessante é você estar acordado. Ela estando dormindo ou acordada. Ah, tá. Sem sentido nenhum, cara. Entendi, cara. Vamos mudar de site, cara, que é Globo.com. É muito ruim. Vamos pro R7. Vamos pro R7. Aqui, ó. Guipado, Itaciano e Reição na Roça. O que vocês acham disso aí da Fazenda? Ave Maria, cara. A Fazenda? A Fazenda, bicho. Alguém aqui assiste? Ah, com certeza assiste. Pra mim é que nem TNA, cara. Fraco assiste, cara. Então, achei muito interessante. Tomei um susto quando o Diney falou. E aí ele deu a submission. O Diney tá na Fazenda, cara. Pois é, só essas merdas, né? Essas subcelebridades que vão pra essa merda. Pô, João Kleber não é subcelebridade, cara. É sim. Pô, João Kleber não, bicho. Se ele não fosse subcelebridade, ele ainda estaria na televisão. Cara, ele tá trabalhando em Portugal, bicho. Você não sabia? Grande merda ele em Portugal. Tá melhor que nós, mano. Não, quem tá melhor que nós, ele tá melhor que nós desde que ele começou na Rede TV fazendo aquela bosta. Que bosta, hein, mano. Polêmica no novo podcast. Esse podcast tá uma merda. Tá uma merda esse podcast, hein. Assim, o João Kleber, ele é o rei da mídia, né? Mais ou menos. Ele consegue segurar a atenção do povo, uma notícia de 10 segundos, ele consegue segurar meia hora, só com aquele para. Olá, pessoal do PWB, começamos o podcast magnífico. Caralho, todo mundo tá quieto e ele começa a rir do nada. É, velho. Tá, é porque eu lembrei do florista, calma. É culpa do florista agora. Não, não. Fiquei quieto, mano, falei nada. Olá, pessoal. Tá começando o podcast, como é que você falou? Maravilhoso. Vai. Olá, pessoal do PWB. A gente começa por fora do backstage aqui. E vai ser um podcast que a gente vai ficar falar de assuntos em off. Não só de wrestling, como notícias do mundo, esportes e tudo mais. Vamos à apresentação. Caralho, mano. Cara, agora saiu, esse... pelo amor de Deus. Agora a apresentação esse aí saiu. Esse aí foi o Mutley, gente. Ai, você guarda essa parte. O nosso primeiro... Peraí. O nosso primeiro participante é o Ramon. Dá um oi pra galera aí, Ramon. Olá, galerinha Kid. Mais um podcast aqui que eu tô tentando gravar pra vocês. Vamos que vamos e vamos comentar as notícias aí, galerinha. Abraço pra todo mundo. E o segundo a ser apresentado é Apocalipse. Salve, galera. Tamo aí de novo. Na verdade, não é de novo. É a primeira vez. É. E o terceiro a ser apresentado é nada mais nada menos que Thiago Smelch. Thiago Smelch. O Thiago era pra falar, viu? Você fala Thiago Smelch Melch e espera que o cara responda. Pô, esse é o nome do cara, velho. É, cara. Ah, é verdade isso? Eu acho que é. É, eu sei, é difícil acertar. Aí você corta essa parte, começa falando a apresentação aí, o Thiago. Thiago. Ah, cara. Fala, Thiago. Fala, Thiago. Ô, Salsicha, fala, cara. Salsicha? Vai? Cadê Scooby? Scooby-Doo, cadê você? Vai. Vai, ô, Thiago, fala. Fala, Thiago. Vai participar do Cat. Do Cat. Participar do Cat? Não vou participar, velho. Meu Deus, cara. É... Thiago. Tchau. Vamos para o nosso terceiro apresentado aqui, e é o Florista. Oi, gente, tudo bem? Ajuda o Paraco. Tô muito feliz e contente porque ele me convidou. E aí, aí? que vocês acham da notícia do vestido curtíssimo que traiu a Cacau? Eu acho que a Cacau é muito gostosa e qualquer coisa que faça ela mostrar suas partes é muito bom. O vestido traiu ela, eu acho que tava combinado isso, hein? Será? Certeza. Então, beleza, vamos pra próxima notícia. Só pra saber onde é que você tá vendo essa notícia, cara. É, da Globo, cara. Tem certeza que não é no Fuxico. Não. A atriz Milena Toscana é eliminada na semifinal da Dança dos Famosos. Oh. Whatever, cara. O Faraco, me responde uma coisa. É assim que você comemora quando o Batatais vence o jogo, cara? Yuppie! Não, cara, você vai mandar no meio do podcast isso aí? Não, mas é pra você comentar essa notícia. A louco brinca sobre nova cavadinha no vestiário. Campeão pode tudo. Atacante encara com bom humor a trairagem de Forlan em um vídeo no qual aparece comemorando o título uruguaio rebolando no vestiário. Me identifiquei. Isso é fato, Faraco. O campeão pode tudo. Cara. Não. É, tudo tem um limite. Ah, é? Tem um limite. Safadinho. Tudo tem limite, é? Tá. O que vocês acham da nova camisa da seleção, que tá custando R$189? Quanto? R$189. Mas nem fudendo que eu vou comprar uma da seleção, velho. Por ele perder 4 pênaltis seguidos, não tem moral comigo, não. Agora é um vídeo que tá lá no topo do YouTube, hein? Ó, casal de crianças discute porque ela não quer casar e ele quer. Então, ver o vídeo é bom, né? É, se eu visse o vídeo também, seria bacana. É, então. É, o vídeo é legal, né? O que vocês acham da Sky que tá tendo 86 canais por R$49,90? Eu acho que... Que maravilha! Eu acho que quem é pobre agora pode ter televisão paga. E a Sky falando isso aí vai ser a maior TV por assinatura do Brasil. É, deixa eu te perguntar. Se eu tivesse uma Gisele junto com a Sky, seria excelente também. Eu também, né? Deixa eu te perguntar. Agora você vai ter Sky, então? Quem? Você? A Gisele vai vir junto? Vai. Eu vou ter, então. Tá. É, pense em alguém e pergunte ao gênio que ele adivinha. O que vocês acham do Akinator? Eu acho que ele já adivinhou bastante coisa que eu pensei. Ele é um bom gênio. Cara, como que é feito isso aí, vocês sabem? Não sei, cara. Não sei mesmo. Alguém sabe aí? Não sei. Acho que ninguém sabe, hein? Ah, legal. E você sabe, caraca? Não. Com certeza sabe. Agora vamos falar sobre culinária. Brigadeirão de chocolate branco leva calda de frutas vermelhas. Faraca, eu sei que você gosta, na verdade, de um pouco mole. Pessoal do PWB, vou explicar como que você faz um delicioso pudim feito de chocolate branco você, com calda vai de ensinar. Seguinte, você precisa de uma manteiga para untar, uma açúcar para polvilhar, é uma xícara de chá de chocolate branco ralado, duas latas de leite condensado, uma lata de creme de leite com soro, tá? Duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de manteiga e 4 ovos. E o... Nossa, que delícia! Vai, 4 ovos, ô Paraca. É... Que delícia! É de Faraco no comando, hein? Tá. Apareceu, pessoal, como é que você faz um sorvete de morango com morango. Ah, boa! Nossa. Ainda bem que você lembrou. Então, você pega um sorvete de morango da Kibon, né? Aí você pega o morango de verdade. Mas tem que ser de verdade! Aí você faz um buraquinho no sorvete e coloca o morango. Certo. Aí você pega o leite condensado e lambuza a cara, que nem você fez ontem. Não, vamos para a próxima notícia. É sobre nome. É sobre o quê? Sobre o quê, né? Tá, homem pega 4 anos de prisão por perseguir mulheres no Facebook. O que vocês acham disso? Ué, agora é crime perseguir mulher no Facebook? Segundo os policiais, é. Que policiais que falaram isso? Segundo os policiais. O Jean Monsalt e o Ted McAllister. Ted mais um? Tá. Alguém tem algum comentário sobre essa notícia? O cara é um doente, bicho. Caralho, perderam o estômago, hein? Ator deixa férias em ilha para salvar vítimas de atentado na Noruega. O que vocês acham? Quem que é o ator? É o Pule. Pule? Nossa, não conheço. Colin Pule, da agência Associated Press. Nossa, não sei quem que é, cara. Deve ser famoso esse cara, hein? Ele já participou do filme... Se Eu Fosse Além e do Sonhos Como Alguém. Que bom, não tô assistindo esse filme. Tá. Segurança presenciou a morte de Amy Winehouse. O que vocês acharam da morte dela? Eu acho que foi tarde já, né? Eu achei legal. Você achou a morte dela legal? De morrer. Sim, foi. Caralho, cara. Foi divertida, cara. Ele não tem amor no coração, bicho. E o segurança presenciou ela morrendo e ficou lá assistindo, comendo pipoca. Na verdade, ele... Pegar o celular e tentar chamar a ambulância, nem pensar, né? Não, não. Na verdade, ele cobriu ela com um pano rosa e chamou os policiais. Nossa, mano. Ou seja, ela morrendo, o cara pegou um pano rosa, cobriu ela e chamou os policiais. Uhum. Exatamente. Muito bonzinho, né? Perfeito, cara. Cara, que bosta, bicho. Vocês gostavam da cantora? Não, cara. Tá. David Brasil revê a Amin Kader pela primeira vez após briga sobre falsa morte. Eles brigaram? Sim. Sempre achei que essas bichas... Olha lá. A Suzana Vieira e a Adriana Bombom também estiveram... Rafael, você cortou a notícia assim do nada. É, então. Isso, é um capostão? Não, é que aconteceu mesmo. Assim, nesse, eles participaram de uma parada gay, o David Brasil e a Amin Kader. Aí a Suzana Vieira e a Adriana Bombom também estavam lá. O que vocês acham disso? Eu não acho nada, meu cara. Eu achei interessante, cara. Eu acho que o David Brasil é uma excelente pessoa, a Amin Kader é gente boa pra caramba. Safadinho! E eu achei super massa o Amin Kader se vestindo de super-homem, pra dar um ênfase que ele tá vivo e forte e tá arrebentando a boca do balão. Então, parabéns aí pro Amin, pro David Brasil. Espero que vocês sejam felizes no seu relacionamento. Os dois não tem nada, velho. Eu não sou amigo, porra. Mandar um abraço pra Dia do Bombom. Queria falar que eu prefiro Nestlé. E é isso aí. Agora vamos lá. Próxima notícia é: Vasco bate o Galo e sobe para quarto lugar. Tá de Vasco! Uhul! Oh! Nossa! Desculpa aí. O cara perdeu o bago ali. Desculpa aí, pessoal do PWP. Escapou, tá? O que vocês acham dos 35 anos da TAM? A TAM, cara, eu acho que a TAM devia ter encerrado operações quando caiu aquele avião lá, velho. Qual deles? Ah, todos, né, bicho? Porque avião é um bagulho seguro, né, mano? Ah, e você? Devia ter parado no primeiro, né? Ah, então. Vocês viram também a Júlia Petit ensinando a usar erros pretinhos transparentes? Não. É um vídeo muito interessante, eu vou colocar aí no link da postagem, vocês vão gostar, tá? Vamos lá. Fernanda Rodrigues falou assim, faltaria aniversário para ver meu time. Que time que ela torce? Ela torce pro São Caetano. Porra, vai pro aniversário, vai melhor. Caralho, isso é foda, hein? A Globo fazendo reportagem sobre o Chaves do SBT. É mesmo? Que reportagem que é? É 40 anos após a estreia no México, veja por onde andam atores do Chaves. Manda o link aí. É, eu achei essa notícia super interessante, né? Eu acho que a Fernanda Rodrigues é uma excelente torcedora, ela é uma excelente repórter também do Mais Você. Eu assisto todos os dias com a Ana Maria Braga. É um programa bastante interessante, né? Só queria fazer uma crítica para a Ana Maria Braga. Eu acho que ela podia deixar o cabelo crescer, né? Para fazer umas luzes na parte lateral. E eu acho que ficaria muito bom. E agora vamos para a próxima notícia. Você gosta do Louro José também? Não, não. Prefiro o Lorival, da Ana Maria Rebelde. Braga. Você gosta da Ana Maria Braga, o Louro José você não gosta? Não, o Louro José é meio frenético. Ah, tá. A dona Florinda tá bonita, né? Agora o professor Girafales tá acabado, hein, cara? O professor Girafales tá pobre, cara. Sabe, tá... O rapaz, o cara morreu e esqueceram de enterrar ele. Então... É que ele já morreu mesmo. Ah, ele já morreu? Já. Então tá certo. E ele nessa outra foto aí tá parecendo aquele garçom ali do Batatais. Tá parecendo aquele ratinho. Quem que tá aparecendo quem? O professor Girafales tá parecendo o garçom aqui, ali do time do Batatais. Ah, o time do Batatais tem um garçom. Tem. Então, tem um garçom e um coveiro. Tem mais alguma outra especialidade dentro do time aí? É, tem repórter. Engraçado. Ó, o seu barriga... Jogador que é bom nada, né? O seu barriga tá bem mais magro, né? Sua barriga tá. E a Chiquinha? A Chiquinha nem envelheceu tanto, né? Então. Fez 25 plásticas, né? É, vamos falar de Chaves e Chapolin? Nossa, esperou gravar a porra inteira pra depois mudar. É, cara. Olha, a gente tem tempo ainda. Corta. Vamos começar. Agora é sério. Cara,